aflição dentro de mim. Um turbilhão de sentimentos é assim quando penso em ti. É algo de outro mundo, novo tudo, um crocodilo, o bicho bom. A nossa canção tocou no comando do Marlon Beat e DJ Patrese. Como é tão bom te ter por perto, ouvir esse som que bate forte. O seu amor é incondicional, o tudo é um crocodilo, chegou DJ Ding e Gordo. É o bicho bom do Pará. Hoje eu vou curtir o tudo, um crocodilo, crocodilo, crocodilo. Hoje eu vou curtir o tudo, um crocodilo, crocodilo, crocodilo. Hoje eu vou curtir. Eles estão de volta. Sinto como um vulcão entrando em erupção dentro de mim. Um turbilhão de sentimentos é assim quando penso em ti. É algo de outro mundo, novo tudo, um crocodilo, o bicho bom. A nossa canção tocou no comando do Marlon Beat e DJ Patrese. Como é tão bom te ter por perto, ouvir esse som que bate forte. O seu amor é incondicional, o tudo é um crocodilo, chegou DJ Ding e Gordo. O bom do Pará. Hoje eu vou curtir o tudo, um crocodilo, crocodilo, crocodilo. Hoje eu vou curtir o tudo, um crocodilo, crocodilo, crocodilo. Hoje eu vou curtir o tudo, um crocodilo, crocodilo, crocodilo. Hoje eu vou curtir o tudo, um crocodilo, crocodilo.